É, nesses anos todos, o Dr. Hogg me examinou muitas vezes aqui na Casa Azul. E quando termina, sempre faz cócegas em seus pés. Se eu começo a espirrar, quem diz? Melhor se cuidar. Dr. Hogg vai visitar a Casa Azul. Quem é que diz? Abre bem. Olha aqui e aqui também. O Dr. Hogg vai visitar a Casa Azul. Dr. Hogg vai chegar, logo, logo vai me examinar. Com Dr. Hogg, eu já sei, tudo vai ficar legal. Meu coração, quem vai ouvir? Minha perna vai subir. Dr. Hogg vai visitar a Casa Azul. Quem um remédio vai me dar, pra logo, logo eu melhorar? Dr. Hogg vai visitar a Casa Azul. Então você, será que tem um médico que lhe quer bem, que também vem te visitar quando precisar? É claro, olhe seu ouvido, seu nariz, faz você sorrir feliz. E o Dr. Hogg vai visitar a Casa Azul. Dr. Hogg vai visitar a Casa Azul. É hoje? É. Os médicos são legais, porque quando está doente, ajudam você a se sentir melhor. E quando está com saúde, ajudam você a continuar assim.